Este é o Segurança Legal, episódio 39, gravado em 4 de dezembro de 2013. Vamos levar a certificação digital a sério? Neste episódio, além de comentarmos dois casos em que o desleixo no gerenciamento de chaves comprometeu completamente a segurança do processo, falaremos também sobre a traição das TVs inteligentes e a celeuma envolvendo o aplicativo de avaliação de pessoas Lulu. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Como de costume, está aqui comigo o Vinícius Serafim. Como vai, Vinícius? Tudo certo? Tudo bem, Guilherme, contigo? Tudo ótimo. Neste episódio, agora que retornamos depois de um breve período, a gente não conseguiu manter aquela regularidade que nós queríamos em função de alguns problemas que tivemos, mas retornamos com alguns assuntos bem, bem quentes, é possível dizer, né, Vinícius? Sim, com certeza. E alguns problemas que são meio que recorrentes, né? É. A gente já comentou aí em outros episódios, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é sempre trazer alguns assuntos que deem, tragam uma boa discussão e que alimentem uma boa discussão, né? O primeiro deles, e a gente comentou também agora na abertura, vamos começar pela questão das TVs inteligentes, ou as Smart TVs, né? Nós chegamos a comentar, Vinícius, agora eu estava me lembrando, acho que nós chegamos a comentar em alguns episódios os problemas de segurança que podem envolver uma televisão inteligente, que na verdade é um computador, né? As TVs atuais funcionam como computador, tem sistemas operacionais, ficam ligadas na internet, há uma série de aplicativos que podem ser utilizados nessas TVs, e recentemente a gente viu uma coisa bem estranha acontecendo aí com algumas TVs, né, Vinícius? É, o que a gente tinha comentado num outro episódio, né, foi o fato de o pessoal começar a hackear as Smart TVs, né? Uhum. No sentido de começar a brincar com firmware, ver o que é possível, né, buscar na memória da TV, como, por exemplo, era possível, ou é possível, com alguns softwares, sei lá, extrair a lista de todos, né, remotamente pela rede, né? Uhum. Extrair a lista de todos os arquivos de mídia que a TV tem acesso. Sim. Então, uma lista dos últimos arquivos reproduzidos e coisas do gênero. Uhum. Até aí tudo bem, porque você pega a TV, coloca na rede interna, né, da sua casa. Sim. Né, e não deixa que a TV, que ninguém acesse diretamente a TV vindo de fora. O problema está com o que os americanos, com a expressão em inglês que o pessoal usa, que é quando o dispositivo liga para casa. Aí a gente tem um problema. E o que se descobriu, na verdade, né, isso está no site do Dr. Beats, é um blog, na verdade. Dr. Beats. É, Dr. Beats, vamos botar lá no show notes depois. Em que ele... deixa eu até ver o nome. Eu esqueci de ver o nome do... Só tem Dr. Beat, que não tem o nome dele. Vai falando que eu verifico aqui pra ti. Tá, jóia. E aí ele... O que ele resolveu fazer? Ele resolveu dar uma olhada no tráfego de rede da TV. Certo. Pra surpresa dele, cada troca de canal que ele faz, cada arquivo que ele toca... A TV se comunica com alguns servidores da LG. No caso, a TV era uma Smart TV da LG. Uhum. E manda para esses servidores, sem criptografia alguma, os dados da tua navegação na TV. Então, o que tu tá assistindo, qual o canal, que arquivo tu tá lendo do teu USB. E isso vai sendo enviado para alguns servidores. Não é um nem dois, são vários. Ele inclusive dá uma lista de domínios que ele recomenda que sejam bloqueados para evitar essa comunicação. Sim. E isso é enviado sem qualquer criptografia. Pois é, é isso que eu ia te comentar, né? Não é só a questão desse dado trafegar de forma aberta na internet. Não. É ser trafegado e ser armazenado lá nos servidores e utilizado para montar um perfil, coisa do gênero. E veja a ingenuidade desses técnicos, né? Vamos imaginar, sem entrar ainda na questão de se isso pode ou não pode ser feito. Evidente que não pode, mas vamos imaginar que isso, por uma decisão interna lá da NG, quisesse ser feito sem que se pudesse perceber. Bastaria criptografar esses dados, né? Bastaria criptografar. E ninguém saberia o que está sendo... Poderia ter uma suspeita do que... Na verdade, daria um pouco mais de trabalho. Ou seja, teria que se fazer um... A gente faria um man in the middle, né, entre a TV e um... Vamos supor que usasse um HTTPS da vida, né? Uhum. Se faria um man in the middle. Se a LG resolvesse botar no software dela alguma chave para cifrar, né, fazer um esquema próprio sem usar SSL, daria um pouquinho mais de trabalho, mas não seria impossível, porque isso teria que se... fazer uma cópia do firmware e dar uma debugada, fazer um debug no firmware. No final das contas, né, Guilherme, mais uma vez a gente tem informação sendo coletada a respeito das pessoas, se é um tracking, né, que não está sendo feito no navegador, mas está sendo feito na televisão. Uhum. Do que as pessoas estão assistindo, que arquivos elas estão abrindo. Você já pensou, amanhã ou depois, alguém tem uma Smart TV e ninguém faz isso hoje, né? E baixa, de repente, um filme da internet, né, e assiste esse filme no seu computador, na sua TV, né, e essa TV manda para um servidor que o usuário tal, em tal lugar, está assistindo o filme tal, ou o arquivo tal. Você tem o necessário, vamos dizer assim, para processar uma pessoa. Claro. Você tem a prova ali de que ela está acessando ou assistindo conteúdo protegido por direitos autorais. Claro. Claro que a prova nesse caso seria ilícita, né? Mas mesmo assim a gente sabe que esses dados podem ser usados, usando um termo mais popular, por debaixo dos panos, né? A fim de identificar determinadas pessoas, né? Aqui no Brasil é possível pedir uma busca e apreensão na casa da pessoa, caso, né, em situações de grandes violações de direitos autorais, né? Principalmente quando há intuito de lucro, mas o fato é que há uma violação grave da privacidade dessas pessoas, né? Sabe lá que tipo de conteúdo que está sendo assistido ali, né? E neste momento, até onde se sabe, o que a LG está fazendo é utilizando esses dados para propaganda. É para traçar um perfil mesmo das pessoas. E ela está vendendo isso. Ela está vendendo propaganda na TV. Mas não propaganda no canal de TV. Ela está vendendo propaganda na tua TV. Ela está coletando os teus dados, mandando para os servidores dela o que tu tem assistido, o que tu tem acessado, e aí vendendo essas informações para fazer propaganda que são exibidas na tua TV. A internet se transformou basicamente nisso, né? Venda de dados pessoais, processamento não autorizado. Só que o detalhe aqui é o seguinte, né? A televisão, a gente compra a TV e acabou. Sim. Né? Normalmente, uma televisão normal, a gente compra a TV e fim de papo. Né? Ninguém fica olhando quem a gente está assistindo. Claro. A priori, né? Claro. Classicamente, né? Classicamente. TV clássica. Agora pegou a TV via uma operadora de telefonia, por exemplo, já tem uma Sky, etc., Net, aí já dá para saber que tu tem quem tu tá assistindo também. Sim. Não depende da TV. Embora, só um parênteses. Uhum. Eu mandei fiz uma consulta com a minha operadora e eles disseram que não recolhem dados acerca dos canais que são assistidos. Mas tu envia os dados para lá. Mas eles não querem ouvir. Tu manda os dados, mas eles não fazem nada com isso. Ótimo, que bom. Já com a Smart TV ou Smart TV, a gente tem um problema aqui que ela, que nem tu disse antes, ela é um computador. Sim. E a gente tem que, para conseguir usar ela, né, com os recursos que ela disponibiliza, a gente tem que conectar ela na internet. Claro. E aí, como é um sistema bem mais limitado que um computador, a gente não tem todas as opções de, colocar plugins e controlar, instalar um Ghostory lá no navegador para evitar tracking, coisas do gênero. Sim, sim. Né? A gente está, ou o consumidor está vulnerável, está muito vulnerável a esse tipo de coleta de informação sem que ele tenha a menor ideia do que está acontecendo. Claro. E o fato da TV entrar em contato, e até existe uma opção na TV para desativar a coleta de informações a respeito do que você está assistindo. Até lá no Dr. Beat lá coloca lá a imagem. Né? Uhum. E que por default é on, né? Aquela velha história. Né? Sim. Por default está ligado. Né? E aí o default acaba se tornando... Isso. As pessoas nem se dão conta que existe isso. Nem acessam isso. E aí ele desativou, ele colocou em off, né, a coleta de informações do que ele está assistindo, e ainda assim a TV continuava mandando informação para fora. Isso é muito grave, né? Claro. Toda a situação é muito grave, mas o fato de tu desabilitar uma feature, ali, uma funcionalidade que em tese aumentaria a tua segurança e aquilo é uma mentira, é um botão que não serve para nada, uma feature tu vai lá, que não serve pra tu nada. Diz que tu não quer ser... seguido, né? Que tu não quer que seja feito um tracking do que tu tá fazendo, e ainda assim a TV continua, o sistema continua fazendo. Uhum. Agora, como é que um usuário, como é que um consumidor normal vai saber disso? Né, o Dr. Beat lá usou o Wireshark, né, capturou o tráfego de rede e começou a analisar o tráfego para ver o que tinha. E como não estava cifrado, ele conseguiu ver claramente e rapidamente do que se tratava. Uhum. E aí conseguiu diagnosticar, inclusive, o fato de ele desligar a feature lá que fica mandando os dados para a LG ou para os servidores da LG, que vem ligado por default, por padrão, e ainda assim a TV continuava mandando. Isso eu acabei descobrindo porque eu comprei uma LG, uma Smart TV agora há pouco tempo. E eu vou fazer esse teste com ela. Não parei para fazer isso, mas eu vou fazer. Mas a primeira coisa que eu fiz foi eu bloqueei todo o acesso à TV à internet. Uhum. Então a TV não acessa a internet a não ser através do meu DNS e eu estou bloqueando lá os servidores da LG. Né? Uhum. Eu não parei para sniffar o tráfego ainda, mas vou fazer em seguida. Sim, e o detalhe é que o teu perfil de usuário é um perfil absolutamente fora da média, né? Exatamente. Não monitora o tráfego da sua TV. Exatamente, e não fico limitando no DNS da sua casa. claro. Aí aconteceu uma coisa interessante, aproveitando o gancho aí dessa questão da TV. Eu acabei descobrindo isso aqui porque eu peguei uma TV justamente desse modelo. E uma coisa muito curiosa, não deu uma semana entre eu ter comprado, depois de eu ter comprado a TV, me ligou a Oi me oferecendo um plano de HD TV. Que curioso, né? Eu não sei, cara. Pode ser coincidência, pode ser, mas que eu fiquei com... Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque quanto será que vale? Eu tava pensando agora, quanto será que vale a informação para uma operadora, né, que oferece serviço de TV, TV por assinatura, né? A lista de pessoas, os e-mails e telefones das pessoas que compraram TVs nas lojas online. Sim. Por exemplo, quanto uma Submarino, um Walmart, Magazine Luiza, etc. Quantas empresas não ganhariam vendendo essa informação, né, para empresas de assinatura, de TV por assinatura? Se olha, nessa semana ou hoje eu vendi tantas dezenas ou centenas de TVs, né, e para tais pessoas com esses números de telefone aqui e com esses e-mails. É claro que isso é uma hipótese, né? Não, mas, claro, óbvio, é uma hipótese, coisa que... É algo que eu estou imaginando em função de ter recebido, comprado... Claro. Até, comprei a TV, não deu nem uma semana, a Oi me ligou oferecendo o serviço de HTV. Sim. Então, aquela história, a gente fica... Depois do Snowden, mais nada pode ser chamado de paranoia, né? Sim, mas Por que não pode? Por que não... Quanto será que... Qual será o mercado aí em termos de valores para essas informações? Claro. Quem comprou TV na última semana ou quem comprou... Sim. Né? Tem uns aspectos interessantes aí que eu queria destacar também, né? Primeiro, acerca dessa possível, dessa provável venda de dados, né? Seria um desvio de finalidade, né? Aquela história que a gente sempre comenta aqui dos princípios de proteção de dados, que é quando um dado é recolhido para uma determinada finalidade, ele só pode ser usado para aquela finalidade. Uhum. No caso de quem compra uma TV, os dados da compra daquela TV só podem ser usados para a loja, para um eventual histórico, para uma eventualidade de guardar lá no, as compras que foram feitas, para passar esses dados para a receita e coisas desse gênero, né? A questão é que a gente sabe que há lojas, e a gente sabe que há, principalmente no comércio eletrônico, que sim, transferem esses dados para outras pessoas, para outras empresas, né? Tanto que em algumas políticas de privacidade há a menção explícita de que os dados podem ser repassados a terceiros, né? De uma coisa bem, bem solta, assim, de forma a eventualmente justificar esses desvios de finalidade. Mas mesmo que isso esteja dentro de uma política de privacidade, é um desvio absoluto de finalidade. Mas sem dúvida nenhuma. E como a gente não tem a proteção de dados pessoais no Brasil, né? Como tem na a lei. Como tem no Uruguai, como tem na França, né? Uhum, a gente fica sujeito a todo tipo de mau uso. É. E aí, só complementando a questão do Dr. Beat lá, uhum. Ele mandou um e-mail para a LG, uhum. Falando do que tinha acontecido, e a resposta da LG foi o seguinte, né? O conselho que nós temos dado é que já que você, infelizmente, já aceitou os termos e condições da sua TV, né, as suas preocupações devem ser... É melhor você encaminhar ou direcionar as suas preocupações ao vendedor. Nossa... Imagina eu chegar na loja que eu comprei a TV e reclamar que a TV tá mandando meus dados pra LG. Sim. Vão rir da tua cara. As pessoas vão ficar olhando pra mim achando que eu sou louco. E aí... E a questão é a seguinte, tu aceitou os termos e condições. Há um mito. Há um mito. Há um grande mito acerca de aceitar termos e condições, né? Uhum. Assim, aqui no Brasil, né? Se eu escrevi e a pessoa aceitou, tá valendo, né? Não, não é bem assim. Na verdade, não. Tem todo o sistema de proteção. Mesmo sem a questão da proteção de dados, da lei de proteção de dados, tu tem o Código de Defesa do Consumidor que estabelece que a nulidade das cláusulas abusivas, né? Então, não é porque se escreveu a coisa mais absurda, né? Eu lembro de um estudo que eu li esses dias em que, maliciosamente, ou seja, como se fosse uma brincadeira, se incluiu nos termos de uso de um site de jogos, se não me engano. Isso, da Inglaterra. Lembra disso? Sim, sim. Que ao aceitar aqueles termos de uso, a sua alma seria repassada para a empresa. A empresa teria direito irrevogável, eterno... Isso. Sobre a alma, a, né? Alma da pessoa. E uma grande quantidade de pessoas acabou por meio de algumas milhares de almas, eles transferiram as suas almas, né? Mas isso é uma brincadeira para demonstrar que não é porque está escrito que algo pode ser feito. E uma outra situação interessante, e nessas discussões sobre o caso Snowden e tal, sempre se ventilou isso, né? Que certas medidas de monitoramento e de vigilância, como essa, sempre podem ser disfarçadas pelas empresas como se fosse um bug, né? Então, há uma opção para desabilitar a coleta de informações, a pessoa desabilita e continua sendo enviado, né, para a central da empresa, a pessoa reclama e a empresa sempre tem a possibilidade de dizer, não, foi um bug, né? Os nossos programadores cometeram um engano ali que... No caso de desabilitar, não desabilita. Não desabilita, Ou seja, eventuais medidas de vigilância podem sim ser, podem contar com essa desculpa. Inclusive, já que a gente pulou as variedades, a gente não teve variedades hoje, vamos nessa linha que tu tá colocando aí, até esse caso que tu citou, ele tá num filme que tá disponível para quem usa o iTunes, dá para assistir via o iTunes, né? Você pode alugar lá ou comprar o filme. O filme é um documentário, na verdade, Terms and Conditions May Apply. Uhum. É a Guarda de 2013, nós vamos colocar os links lá, os dois links vamos botar o link do MDB, E o próprio link, o site mesmo do documentário. Tá. É muito interessante você dar uma. Você assistir, quem está nos ouvindo assistir, se já não ouviu falar ou se já não assistiu, procura aí assistir ele. Eu não lembro se ele tem para alugar em algum outro lugar. Como eu uso o iTunes, eu fui direto no iTunes. Então tem que dar uma olhada ali se tem na Amazon ou outros lugares aí para buscar ele. E só lembrando, foi uma dica do nosso amigo Herman, né? Sim, do Herman lá do Departamento de Polícia Federal. Um abraço pro Herman. Um abraço. Faz tempo que a gente não fala com ele. Ele, pois inclusive, foi o primeiro entrevistado do nosso programa. Foi. Do Segurança Legal, foi a primeira entrevista que a gente teve, né? Além de nós dois conversando aqui, né? A primeira entrevista que a gente fez foi com o Herman. Certo. No episódio... Eu procurei enquanto eu faço uma outra referência. Vai aqui. Vai lá. Então, para finalizar essa situação, queria citar duas coisas aqui. Primeiro que eu lembrei agora sobre essa questão de uso de dados pessoais, né, inclusive pela internet. Um professor amigo meu me contou uma situação interessante que também é acontecida com um amigo dele. Ele disse o seguinte, que a pessoa, usuária de um determinado banco, que eu não vou falar o nome, fez uma simulação de empréstimo no site do banco. Enfim, a pessoa estava lá mexendo, fez a simulação do empréstimo e tal. Não efetuou o empréstimo, de fato ela nem precisava do empréstimo, mas estava mexendo no site do seu banco. Alguns dias depois, liga o gerente dessa pessoa, dizendo assim, nós ficamos sabendo que tu fez uma simulação de empréstimo de tais valores e tal, eu tô te ligando para te dar um retorno, né, se tu tem interesse realmente, a gente pode te oferecer tal taxa, enfim, ou seja, inclusive a navegação pelo site é monitorada e ações são tomadas em função dessa navegação. Então, que também se constitui uma violação da finalidade, um desvio de finalidade. Né? Caramba. E uma outra situação também, eu ouvi há um tempo atrás, eu não sei muitos detalhes sobre essa iniciativa do Ubuntu, mas o Ubuntu está fazendo, ou já teria feito, um sistema para televisões, né, de forma que se poderia utilizar o Ubuntu TV em algumas Smart TVs. Eu não sei dizer bem como é o processo, como isso seria feito, se poderia se instalar em qualquer TV, ou as TVs precisariam vir já de fábrica com o sistema operacional do Ubuntu, né? Mas há coisas acontecendo aí em torno, e a gente ainda vai ouvir muito falar de incidentes envolvendo televisões. Sem se esquecer que algumas dessas televisões já possuem câmeras, né? Que ficam sempre ativas. Então a pessoa conseguiria trocar de canal por meio das câmeras, ela reconhece movimento, ela, né? Isso, pro meio movimento, ela reconhece faces. Reconhece faces. Então sabe quem tá na frente da TV. Imagina que legal, a TV diz qual o canal e quem tá assistindo, quais são as pessoas que estão na frente da TV naquele momento assistindo a TV. É. por que não? Se já houve essa violação da pessoa desabilitar uma funcionalidade de segurança e a TV não respeitar isso, por que não a TV não pode começar a enviar fotos do que acontece na frente da TV? Exatamente. A minha televisão não tem câmera. mas já imaginou uma situação dessa? Mas escândalo que seria? Mas é aquela questão, tu fica tentado a pôr porque tens Skype na TV. Aí tu precisa da câmera. Claro. E aí tu pode trocar canal só fazendo um gesto com a mão na frente da TV. Olha que legal. E óbvio, isso é muito legal. Poxa, joia, que bom. O problema é o mau uso dessas informações, né? Sim. E aí, só para a gente não perder aqui, não ficar muito distante, o programa que a gente gravou, o episódio que a gente gravou com o Herman, foi o episódio número 5, que se chama Interceptação Telemática. Ah, sim. E aí a gente conversou com ele é perito da Polícia Federal, né? E a gente conversou com ele a respeito desses procedimentos, né, envolvidos aí com a interceptação telemática. Sim, autorizada. Bom, acho que sobre as TVs fazendo, a LG fazendo bobagem, eu acho que... Vamos esperar os próximos capítulos ainda. Vamos ver o que acontece. Eu sinceramente, não... Eu vou esnifar o tráfego da minha, começar a armazenar tudo que ela está gerando para ver o que tem ali dentro, mas... Me parece que isso deve estar... É o tipo de coisa que deve estar acontecendo contra as TVs também. Uhum. Né? É interessante dar uma olhada nos termos de uso. É porque eles devem ter colocado alguma coisa nesse sentido, já que foi isso que eles usaram como resposta, né, pro Dr. Beat lá, que eu não sei o nome real dele. Eu procurei o nome dele. E não achou. Não tem o nome dele. Tá. Fica como Dr. Beat. Mesmo. Dr. Beat. Beats, né? Beats. Dr. Beat. Não, Beat. Beat. Beat mesmo. Beat. Beat. Dr. Beat. E aí, mas eu acredito que isso esteja acontecendo e vale muito essa informação, né? Saber que canal, claro. Que canal a pessoa está assistindo, quais são os arquivos que ela tem aberto na máquina dela. E se a TV tiver câmera, as TVs já vêm com reconhecimento facial para saber quem que é, trazer um perfil e tudo mais. Dá para dizer, inclusive, dá para mandar a informação de quem está assistindo naquele momento. Sem contar os diversos aplicativos que você coloca lá suas credenciais, né? Netflix, Netmovies, Facebook, Twitter. Facebook. Inclusive, uma coisa que a LG faz propaganda das TVs dela é que tu pode estar assistindo e ao mesmo tempo, né, capturar um frame e já postar no Facebook. Né? É tudo integrado, né? E se é tudo integrado, você tem informação toda cruzada. É, para fazer dentro, o que bem entender ali com o perfil do usuário. Dentro dessa caixa diabólica. Dentro dessa caixa diabólica ali. É. E a gente precisa urgente começar a discutir essa questão da lei de proteção de dados, né? Sem dúvida. Porque o Uruguai está muito adiante. O mundo inteiro, a maioria... A França está... Inclusive o Uruguai é o único país da América Latina, né? Eu acho que é Uruguai e mais um. Certeza. Mas Uruguai com certeza é autorizado pela... Que é reconhecido, né, pela União Europeia por ter o mesmo tipo de preocupação em cuidar de informações pessoais. Sim. E aqui no Brasil, por enquanto, isso aí tá aberto, escancarado. E te dizer que assim como a questão do Marco Civil, né, que foi a baila de novo, né? Ficou para 2014. Ficou para 2014, né? Vai ser assim com a questão do Marco Civil, vai ser uma briga aí com um lobby de empresas, né, grandes, tentando proteger um mercado de informações pessoais. De informações pessoais. De venda de informações pessoais. Eu acho que a discussão da lei... Complicado. Eu acho que a discussão sobre a lei de proteção de dados, no que diz respeito a essa questão de lobby, ela é tão... ou talvez até mais delicada do que a discussão envolvendo o Marco Civil, né? Claro que esse é um outro assunto. É um outro assunto, mas vamos adiante, né? Vamos seguir nosso roteiro. Vamos falar rapidamente aqui, enfim, nós já avançamos bastante no tempo, mas vamos falar rapidamente sobre um aplicativo que tem dado o que falar, já saiu em tudo que é jornal, né? Jornal Nacional, acho que já saiu também, mas já vi na Zero Hora, enfim. Tem se comentado muito a questão desse novo aplicativo chamado Lulu. Quem ainda? É as avessas do Girls Around Me. E um pouquinho pior. E um pouquinho pior, né? Apenas para contextualizar, o Lulu é um aplicativo que é de uso exclusivo de mulheres, apenas mulheres conseguem utilizá-lo. Ele é utilizado por meio de uma integração com o Facebook, de forma que todos aqueles homens que estiverem no Facebook automaticamente já estão no Lulu, e as mulheres, aquelas que já tiveram algum relacionamento com os homens avaliados, conseguem avaliar de forma anônima certos atributos ou certas questões envolvendo os homens, né? Mas Subguin, que já tiveram relações, não. Qualquer pessoa que quiser avaliar... Sim. Não tem nenhuma restrição. Qualquer pessoa conseguiria. Eu não tenho muitos detalhes, até porque é um aplicativo só usado por mulheres, né? Mas a gente lê a respeito e tal, e o fato é que um dos principais problemas é que o aplicativo tem sido usado como forma de achincalhar determinadas pessoas. Nesse sentido, alguns homens já se sentiram atingidos por essa verdadeira invasão da sua privacidade e também por danos à própria honra dessas pessoas, né? Invasão de privacidade porque elas não escolheram estar no Lulu, eles inverteram a ideia de que a pessoa precisaria se cadastrar, que nem, né? Que nem a LG fez, né? Com que nem a LG fez. É, né? Por default, você tá lá marcada a opção para monitorar. Se você não quiser, você tem que ir lá, tem que fazer o opt-out, né? Ou seja, por default, você tá lá dentro, você tem que pedir para sair. E aí, no caso, o Lulu fez a mesma coisa. Todo mundo que tá no Facebook tá automaticamente no Lulu, e se quiser sair, tem que dizer que quer sair. Claro. É exatamente como tu falou, opt-out. O ideal seria que fosse opt-in. As pessoas que quisessem fazer parte dessa rede de avaliação de pessoas deveriam entrar, né? Deveriam escolher estar ali, mas não é o que ocorre. Já há algumas ações envolvendo o Lulu aqui no Brasil. Eu tenho notícia de uma em São Paulo e outras três aqui na cidade de Porto Alegre. O detalhe curioso de ações dessa natureza, e eu venho defendendo isso já há bastante tempo, é que eu entendo que ações dessa natureza devem tramitar em segredo de justiça. Por quê? Porque o simples fato de haver uma ação onde se fala, né, ou se comenta quais foram os termos injuriosos ou quais foram os termos ofensivos na avaliação daquela pessoa, o simples fato de ter uma ação nesse sentido vai publicizar ainda mais essa situação, né? Enfim, a própria petição inicial dessa ação de São Paulo foi parar nas redes sociais, de forma que se conseguia ver, inclusive, os dados pessoais desse homem que foi atingido, né? Que foi mal avaliado. Então tem essa questão que eu entendo que deveria tramitar sob segredo de justiça tais ações, mas também tem um aspecto social aí que é bem perverso, né? Pessoas fazendo observações sobre atributos sexuais de alguns homens com a simples intenção realmente de achincalhar aquela pessoa, né? De humilhá-la, né? Eu não sei se eu comentei antes, mas tudo isso é feito de forma anônima. Sim, né? E com relação, e como é falar de atributos sexuais dos homens, Freud ia ter muito a dizer a respeito do impacto disso. Do impacto que isso pode causar, né? Nota, não há uma avaliação, não há uma questão envolvendo a veracidade ou não, né? Alguém pode muito bem entrar nesse aplicativo e decidir achincalhar um ex-namorado ou uma moça decidir achincalhar um ex-namorado pelo simples prazer de se vingar daquela pessoa, né? E quando a gente fala em características sexuais, em situações envolvendo sexo, a gente está falando de situações de não apenas de dados, né? Se torna dado quando vai para o aplicativo, mas de situações ultrassensíveis, né? Talvez seja uma das características que o ser humano mais protege, né? A questão envolvendo detalhes sobre a sua intimidade. E o pernicioso dessa história é que há um acordo tácito entre duas pessoas que praticam um ato sexual, né? Ou seja, aqueles detalhes do que acontece ali, em geral, via de regra, né? A sociedade tem sido assim até agora. Isso é mantido na intimidade daquele casal, né? E quando isso passa a ser publicado na internet, a gente pode ter danos bastante complicados. O Lulu é só mais um meio de fazer aquilo que as pessoas já vêm fazendo no Facebook desde a época do falecido Orkut, né? Sim. De ficar expondo as pessoas, de ficar falando mal, aí vem os processos, aquela coisa. As pessoas perdem completamente a noção do bom senso, né? Claro. De como se comportar quando vai para a internet, parecendo que a internet é uma coisa, é um joguinho, né? Parece que é uma coisa que está fora da realidade. Então, até não gosto quando o pessoal fala a vida real e a vida virtual, né? O que tá na internet faz parte da vida real também, não, né? Não tem duas vidas, né? E as pessoas se comportam muitas vezes como se tivessem duas vidas. É. Que na verdade não. Duas, como se fossem duas realidades distintas, né? Não, é uma representação da realidade física, né? É, basta ver, por exemplo, a questão lá do rei do camarote. Eu vi uma matéria esse dia sobre isso, parece que o cara existe mesmo. Pois é. O cara de fato existe, e ele achou que aquilo lá que ele estava fazendo não ia gerar uma confusão tão grande. Uhum. Né? Tanto que até andou se mudando, tá meio sumido o cara. Né? Mas parece que sim, o cara existe e de fato ele fazia o que apareceu lá no vídeo do Rino e Camarote. As pessoas não têm noção da exposição. Né, que é a sua autoexposição, e não só no sentido do que ela faz, mas no sentido do que ela pensa, pode causar. Já visto aqueles outros casos, tu já comentou no, em outros episódios, né, Guilherme? De comentários racistas no Twitter. Ah, sim, né? Sim. E coisas do gênero. As pessoas têm que se conscientizar uma vez por todas que não tem a vida real e a vida virtual. Tem uma vida só. Claro. Né? E a internet é só um meio de comunicação, não tem nada mais aí de... É, e tem limites, né? Se existem limites sobre o que pode ou não pode ser feito. Mas claro, eu não vou pegar fazer um outdoor, ainda que fosse de graça fazer um outdoor, né? Vou pegar um outdoor achincalhando alguém, né? Claro. Botar lá na entrada da cidade. Eu não vou fazer isso, sim, né, cara? Não posso fazer isso. É óbvio. Esse é um aspecto que, para mim, isso é o que mais chama a atenção. É o fato da pessoa desconsiderar completamente o outro. Né? A pessoa que publica essas coisas, ela não tem nenhuma empatia com o próximo a ponto de imaginar que a revelação de um detalhe ou de outro, sem entrar no mérito de qual seja, pode humilhar, pode ofender, pode magoar uma outra pessoa. Nota, se desconsidera completamente o próximo. Basta, se a pessoa que publica atende apenas a um desejo mórbido de ficar publicando detalhes sobre uma terceira pessoa, sem imaginar quais são as consequências disso. Eu ontem mesmo estava lendo alguns sociólogos que falam sobre essa questão da sexualidade na vida moderna, e um deles é o Gil Lipovetsky. E ele tem um livro chamado O Crepúsculo do Dever, que ele fala sobre essa questão da autonomização da sexualidade em relação à moral. Ou seja, houve uma liberação ou uma libertação tão grande na sexualidade que as pessoas estão perdendo os parâmetros do que pode ou não pode ser feito. E para finalizar essa discussão, a minha contribuição para isso é que questões envolvendo a sexualidade, principalmente relacionadas com a publicação de coisas, obrigatoriamente devem contar com o requisito do consentimento daquela pessoa que é avaliada. Você não pode falar sobre uma pessoa, ainda mais sobre esses detalhes, sem o consentimento dela, né? Fazendo um paralelo entre aquelas publicações de fotos pornográficas ou fotos sensuais envolvendo adolescentes, que eu ouvi aí algumas semanas atrás, mês passado, acho que duas ou três moças se suicidaram em função disso, né? A gente tem uma diferença de amplitude, mas no fundo se trata do mesmo tipo de violação. Claro que a publicação de uma foto é muito mais grave do que a publicação de um conteúdo escrito. É, mas no fundo atingem os mesmos valores pessoais. Bom. E isso é muito grave. vamos pro nosso caso central aqui do podcast, que são as questões envolvendo o uso de certificados e o uso de chaves privadas. Vamos começar pelo primeiro caso. Mas é um assunto que a gente volta, né, várias vezes. A gente já comentou lá no episódio 7, no episódio 8, a gente recomenda. E quem não escutou, volte lá no 7, no 8 e ouça. O 7 é a certificação digital. O 8 é a certificação digital parte 2. Uhum. E a gente fala de vários problemas envolvendo a segurança, né, da certificação digital. Claro. E depois a gente acabou em alguns outros momentos aí falando de novo. Agora não lembro em que episódio a gente acabou citando de novo a questão do certificado digital. Mas volta ao palco de novo, o mesmo assunto, né? Agora com duas situações bem curiosas, duas situações distintas, mas que aconteceram muito próximas uma da outra. Sim. Né? Sim. E a primeira delas, fala, Guilherme. Não, só antes de tu começar a relatar, um breve comentário sobre o posicionamento que a gente tem nesse podcast, sobre essa questão especificamente, né? Porque há uma, e a gente já comentou sobre isso, há um tipo de fé cega, né, na certificação digital, né, nos processos envolvendo assinatura digital como um todo. Né? E não se comenta muito os problemas que existem, de segurança que existem nessa área, e existem problemas. Então o que a gente quer destacar aqui não é condenar completamente a certificação digital. Não, de forma alguma. Né? Mas o que a gente quer é estabelecer um meio termo, estabelecer um ponto de crítica, justamente para o sentido, para contribuir para esse debate e fazer com que o processo como um todo se fique melhor. Né? Nós não somos críticos completos de que deve ser abolida a certificação digital. Não, seria uma insanidade defender isso. Então, A gente quer desconstruir alguns mitos, principalmente mito de que a certificação digital é 100% segura, como a gente vê no rádio, na televisão, e quando se compra um certificado, se vê esse mito, ele é repetido. Né? Ah, inclusive, a gente gravou o último podcast, né? A falácia da invulnerabilidade. Sem dúvida. Se aplica a isso também. Sem dúvida. E a grande implicância que a gente sempre teve com o certificado digital e que sempre, inclusive eu falava nas aulas quando estava a ECP Brasil prestes a sair, né? Quando saiu a medida provisória que definia o uso dos certificados digitais e tal, né? Equiparando uma assinatura, né? Sim. E que inverte o ônus da prova, ou seja, se eu assinar digitalmente alguma coisa usando a minha chave privada, já vamos falar disso, né? Não certificado digital, mas minha chave privada. Sim. Cabe a mim provar que não fui eu quem assinou e não a uma outra, a outra parte, né? Provar que eu assinei aquele documento. Eu já colocava isso como um problema porque seria possível, né, roubar a chave da pessoa de alguma maneira e fazer com que ela assine um outro documento. A gente falou bastante sobre isso lá no episódio 7 e 8. Então, por favor, se vocês perderem a nossa conversa agora na sequência, dá uma pausa, vai lá no 7 e no 8, escutem e voltem para esse ponto aqui nesse episódio. A questão é a seguinte, uma pessoa foi fazer a geração de um certificado digital, a gente obviamente não vai citar a pessoa. E nem a certificadora. E nem a certificadora. É claro que a gente tem todos os dados, então se for necessário, né? Se o ITI, se o pessoal do ITI quiser saber mais sobre isso, a gente tem todas as informações para comprovar o que a gente está falando. Sim, contribuir com uma eventual investigação. Se for necessário, eu não acredito que vá acontecer. Eu também não. Infelizmente. Infelizmente. O que aconteceu? A pessoa foi gerar um certificado digital A1. Tá? Então, para refrescar a memória, o A1 é, a pessoa gera um par de chaves, né? Chave pública e privada. E o que vai no certificado digital é a sua chave pública, certo? Certo. E aí a autoridade certificadora, ela gera um documento eletrônico que a gente chama de certificado digital, um padrão X509, coloca dentro desse documento eletrônico a chave pública, né, da pessoa, os dados, a pessoa física ou jurídica nesse caso, né, os dados, e assina isso digitalmente e entrega de volta. Está aqui o teu certificado assinado. Então ele associa a chave pública a uma identidade, a um CPF, a um e-mail, a um nome de uma pessoa. Certo. Ou CNPJ, se for o caso. Bom, lá nas regras de funcionamento de uma autoridade certificadora ligada à ECP Brasil, tem lá bem claro que o par de chaves tem que ser gerado exclusivamente pelo dono, pelo proprietário, titular. Vamos dizer, pelo titular, titular. Em seu próprio equipamento. Então, o par de chaves não pode ser gerado em outro lugar e depois ser copiado, né, e ser entregue para o titular. Isso não pode acontecer. Sim. E lembrando que a assinatura ela é feita, embora todo mundo fale em certificado digital, eu preciso do certificado digital para fazer a assinatura. Não, tu não precisa do certificado digital para fazer a assinatura. Sim. A gente usa o certificado digital para verificar a assinatura já feita. A gente usa, faz a assinatura com a chave privada. Sim. Que isso fique bem claro, porque senão a gente vai gerar uma confusão. Bom, o que aconteceu com essa pessoa? Ela comprou o certificado A1, que é a diferença para o A3, é que o A1 ele é válido por um ano e você fica com a chave privada em um arquivo. Tá? É um arquivo. Pode ser copiado, né? Que pode ser copiado. É um arquivo normal, né, que você copia no pendrive, copia na máquina, manda por e-mail, etc. É um arquivo normal bem pequeno. Ou tem o certificado A3, esse é mais seguro, ele é válido por 3 anos. E o A3 ele é armazenado num smart card. Qual é a diferença de segurança desses dois? No caso do smart card, o par de chaves, a chave privada e a chave pública, e lembrem, a chave privada, que é o crítico dessa história toda, é gerado dentro do smart card e essa chave privada jamais pode ser lida do smart card. Por construção, o smart card impede que isso seja feito. Uhum. Então, tu não consegue ler a chave privada lá de dentro. Nunca vai ver a tua chave privada. Sim, tá? Consegue utilizá-la. Sim, tu consegue utilizar, eu não vou entrar nos detalhes como é que ela funciona e tal, porque isso tá lá no episódio 7 e 8, consegue utilizar, tá? Mas tu não consegue copiar, alguém teria que roubar o teu cartão, teu smart card, para ter acesso à tua chave privada. Sim. Já o A1 não, basta que você copie o arquivo. Ok? Sim. O que, que aconteceu com essa pessoa que foi gerar um certificado? Ela foi gerar um A1 e o procedimento que seguiu foi, passo a passo, eu tenho anotado aqui, né? Primeiro lá. A pessoa comprou, ele foi lá, pagou a emissão do certificado, tá? E aí ela foi solicitada a comparecer pessoalmente, no que seria uma AR. Até aí, procedimento normal. Sim, a pessoa precisa se identificar. É, normal até por aí, porque eu já gerei certificados para mim e eu lembro muito bem de primeiro entrar no site, preencher meus dados, né, fazer lá toda a solicitação, e aí eu pago e aí recebo um ok de que está liberado, eu acesso a internet, vou até a AR, valido os meus dados, né, volto para o meu computador. E no meu computador eu gero o par de chaves e recebo o certificado. Sim. Então tem... Gera e envia para lá a tua chave pública. Isso, eu gero o par de chaves na minha máquina, mando a chave pública para a autoridade certificadora, que já tem todos os meus documentos verificados, e ela emite, então, o certificado digital. Assinado, né? Por ela. Por ela, mas a chave privada nunca saiu da minha mão. Certo? E aí eu tenho que tomar cuidado com a questão da senha e tal. E lembrando que nas regras da ICP Brasil, eu sou o único responsável pela chave privada. Isso inclusive está nos contratos das ACs. Sim, nos termos de uso, né? É, mas com esta pessoa, o que aconteceu? Ele fez o pagamento, não preencheu nada via internet, foi até a AR com os documentos que foram solicitados. Aí na frente dele uma pessoa acessa o sistema de um computador dela, ou seja, que não pertence ao titular, né? Um notebook, faz acesso ao sistema da autoridade certificadora, digita todos os dados, entra em contato com a autoridade certificadora através do próprio sistema, informando, pedindo a emissão do certificado. A autoridade certificadora, aí detalhe, não se sabe, né? Ele não pôde observar se a parte de chaves foi gerada no notebook ou foi gerada lá na autoridade certificadora, mas ambos os casos... Não interessa. Não interessa, violou completamente o que o CBR Brasil define, determina. E o que aconteceu foi, geraram para ele um par de chaves, a autoridade certificadora emitiu na hora um certificado digital, gravaram isso num pendrive... Detalhe, a senha da chave privada, que é o que importa, a data de aniversário do titular. Isso é um absurdo. E entregaram para ele num pendrive. E qual era a prova? E qual é a prova que a R, se é que é uma R, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Qual é a prova de que a R entregou a chave privada para o usuário? É um print screen do Explorer mostrando o conteúdo do pendrive. Isso assinado pelo titular. Meu Deus. Então, pra quê? Pra quê? Pra que a R? Né? Pra que ICP Brasil? Pra quê? Pra que tudo isso? Pra que todo o uso, né, dos algoritmos criptográficos utilizados para gerar esse par de chaves, mas, todo o estudo que foi feito, para que lá, tudo isso? Para que tudo isso? E aí o que acontece? O titular não gerou o par de chaves. O par de chaves foi gerado na máquina da AR ou na máquina da autoridade certificadora. Independente disso, pelo menos, se foi gerado na AR, menos mal, como diz o outro. Porque se foi gerado na AC, a AC teve acesso à chave privada do usuário. E a R também teve acesso à chave privada do usuário. Que em tese isso não pode acontecer. Mas de jeito nenhum. Em tese não. Isso não pode acontecer. Não pode, porque de toda aquela questão que diz não, que o único responsável pela chave privada é o titular. Uma assinatura feita com aquela chave privada é de inteira responsabilidade do titular. Ele tem que provar que não foi ele quem fez. E aí as próprias entidades responsáveis pela emissão disso, autorizadas pela ICP Brasil. Não é qualquer autoridade certificadora. É uma autoridade certificadora ligada a ICP Brasil. Passou por todo o processo de homologação. Exatamente. Sala cofre. Aquela coisa toda, né? E aí chega e emite um certificado digital desse jeito, se não tem o menor cabimento, entende? Agora, o que que é essa pessoa que fez a emissão do certificado, né, o titular, né? Ele tá naquela, cancela o certificado e paga um outro certificado? Sim. Né? Cancelo isso aqui e pago um outro certificado ou vou usar ele e vou torcer para que não aconteça nada? Claro. Porque o que poderia acontecer, não é o que vai acontecer, mas o que poderia acontecer, há essa possibilidade. Enfim, se duas pessoas tiveram acesso à sua chave privada e sabem qual é a senha, e o A1 pode ser copiado, criado milhares e milhares. Sim, né, você pode ser usado em vários lugares. Pode ser usado em vários lugares, que ali... ou alguém pode utilizar essa chave privada em nome daquela pessoa. Mas é claro, e aí a gente... E aí essa pessoa vai ter que provar ainda que não foi ele que não usou, foi, né? Exatamente. E aí tu consegue usar esse certificado para várias coisas, né? Inclusive para assinar documentos, acessar coisas da Receita e tal. Claro. Aí é o seguinte, Guilherme, a gente acaba entrando no nosso segundo problema. Relacionado a certificado digital. Deixa eu só fazer uma referência breve aqui, né? Ao que se sabe, esse certificado foi gerado nos chamados postos avançados ou postos de atendimento, né? Que seriam previstos lá pelos regulamentos da ICP Brasil, né? E há também uma série de regras de funcionamento para esses postos avançados. Enfim, não vamos falar aqui sobre quais são, mas há um documento, eu vou colocar lá no show notes, que é o DOC ICP-0301, Características Mínimas de Segurança para as ARs da ICP Brasil. Então, esses postos, eles têm uma série de requisitos, desde segurança física, que envolve, por exemplo, dossiê sobre os usuários do sistema, até segurança lógica, análise de risco, inventário de ativos e por aí vai. Então, o que a gente nota aí é que há um certo desvio no funcionamento, não só do sistema como um todo, mas desses postos avançados. E isso coloca em xeque até a questão da MP2200, né? Sim. No momento em que uma entidade, uma autoridade certificadora ligada à ICP Brasil, né, vamos frisar isso, ligada à ICP Brasil, autorizada pela ICP Brasil a emitir certificado dentro digital. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia ICP Brasil. Faz esse tipo de procedimento, como é que pode agora, como é que fica o titular, o usuário desse ambiente, né? Com relação ao ônus da prova? Não, e eu vou te dizer uma coisa pior. Porque no momento que isso está construído, ou seja, estão fazendo isso, as ACs têm AC fazendo isso. Sim. E isso nós estamos afirmando taxativamente, e nós temos, né, a gente vai tentar entrar em contato com o pessoal do ITI e tal. A gente tem como comprovar que isso está acontecendo. Sim. Se isso está acontecendo, me desculpe, mas o ônus da prova não é mais do titular. Claro. Vão ter que provar que eu assinei alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa, na preparação desse podcast, enfim, quando a gente obteve a notícia de que isso aconteceu por essa pessoa, eu enviei um e-mail genérico para essa autoridade certificadora, eu até não tinha te comentado isso, mas fica... Enviei um e-mail para eles perguntando sobre como isso acontecia e tal, né, relatando um acontecimento. Isso já faz mais ou menos, acho que uns 10 dias. Até agora não recebi nenhuma resposta. Nem vai receber. Tem uma prova de que esse e-mail foi enviado pro canal oficial dessa empresa que optou por não responder. Bom, claro que... Não, fala. Continue, vá adiante. Não, é só para deixar bem claro a gravidade do que nós estamos falando, né? Nós estamos, sim, afirmando que existem autoridades certificadoras aqui no Brasil ligadas à ICP Brasil, autorizadas pela ICP Brasil, emitindo certificados digitais para titulares, né? Ao mesmo tempo que não só emite certificado, mas está emitindo, está gerando o par de chaves e está entregando para o titular uma cópia da chave privada. Gerada em outro computador que pertence à empresa, à AC. Tá? E não está sendo gerado com controle único e exclusivo do titular. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso não está acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta baseada numa teoria absurda da conspiração, tá? Claro. Mas vamos imaginar que essa pessoa de posse desse certificado passasse a assinar documentos por aí. Ou melhor, passasse a criptografar documentos usando esse par de chaves dele. Uhum. Né? Para criptografar, ele teria que usar a chave privada dele. Não, a chave... Exatamente, a chave privada. Não. Tu quer que ele proteja os dados? Sim, protegendo os dados. Confidencialidade? Isso. Ele vai cifrar com a chave pública. Com a chave pública e uma pessoa, só uma pessoa com a chave privada. Consegue abrir, isso. Sim. Quem tem acesso à chave... Na verdade, a pessoa que enviaria para ele protegeria com a chave pública. Isso. Imagina só a teoria da conspiração, essas autoridades certificadoras contribuindo com um eventual governo, fornecendo essa chave privada para o governo, para abrir comunicações. Que o governo conseguisse abrir as comunicações dele. Isso seria possível? Tecnicamente seria viável? Mas é óbvio que sim. A partir do momento que a C gera o par de chaves não usuário... Sim, ela tem uma cópia. Na verdade, ela tem o original. O usuário recebeu uma cópia. O titular recebeu uma cópia da própria chave privada. Isso viola completamente o controle da SP Brasil. Sim. O controle colocado na MP2200 e nas normas de geração de chaves lá da SP Brasil. Então, atenção ITI, atenção titulares de certificado digital, deem uma pensada aí como é que foi emitido, como é que foi gerado seu par de chaves e procurem ver o que está acontecendo. Vamos ao segundo assunto? O segundo assunto é relacionado com esse. Na verdade, se não tivesse acontecido com duas situações diferentes, né, seria um desdobramento. Uhum. Né? Sim. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estou conduzindo com alguns alunos, Guilherme, já do teu conhecimento, né? Um trabalho relacionado ao gerenciamento de chaves, o problema do gerenciamento de chaves com criptografia. E se resolveu fazer entre outras atividades que estão sendo feitas aí para se levantar alguns desses problemas na prática, né? Uhum. Surgiu a seguinte questão. E se nós procurássemos no Google por certificados digitais, né? Aí leia-se, quando eu estou falando agora nesse caso, certificado digital, é o arquivo que contém não só o certificado digital, mas que contém a chave privada. Sim. Tá? Então, são os arquivos que contêm a chave privada, que permite que seja feita uma assinatura digital, e o certificado digital, que é utilizado para verificar essa assinatura. Sim, tá? É por meio desse arquivo, me corrija se eu estiver errado, mas é por meio desse arquivo que se consegue importar para o navegador a chave privada. Isso, né? Exatamente. Esse arquivo ele pode ter vários formatos. Ele pode estar em PKCS 12, por exemplo. Uhum. Ele pode estar num outro formato que é um PFX que se usa bastante com o Internet Explorer. Uhum. E esse arquivo, então, ele é utilizado para transportar, vamos dizer assim, o certificado do tipo A1. Né? O detalhe é que não é só o certificado, nesses arquivos vai o certificado e a chave privada. Uhum. Bom, aí surgiu a questão: e se nós pesquisássemos do Google por chaves privadas por esse tipo de arquivo? Será que a gente encontraria alguma coisa? Sim, num primeiro momento a hipótese era absurda, né? É absurdo a gente encontrar chaves privadas e tal na internet. Bom, se fez algumas pesquisas, a gente está ainda melhorando o tipo de pesquisa que está sendo feito, né? Mas se fez algumas pesquisas e se conseguiu levantar, sim, uma quantidade bastante grande de arquivos PFX e arquivos PKCS12 disponíveis publicamente na internet. Para ser livremente baixados. Para serem baixados. Se fazer download desses arquivos. Agora, pasmem, vários desses arquivos estavam acompanhados da senha que protege a chave privada. Vários desses arquivos. São dois casos tão absurdos que a gente chega a ficar sem palavras. É, assim, são vários. E em vários casos a senha está num arquivo, ou se chama senha, ou tem o mesmo nome do certificado digital, .txt, e aí dentro tem... Né? Sim. Tem a senha, ou tem o nome do titular e dentro tem a senha. Vários casos assim. Sim. E sem contar, Guilherme, os casos em que a senha está no próprio nome do arquivo. Sim. Então, o arquivo que contém a chave privada, no nome do arquivo, tem a senha. Sim. Ou seja, a senha está ali. Já seria um problema o simples fato da chave privada estar disponível na internet. Esse já é um grande problema. Exatamente. E qualquer pessoa poderia copiar e tentar um brute force lá. Isso, tentar quebrar a senha por... Tentar quebrar a senha. Agora não precisa, porque vários estão com a senha já disponível. Estão com a senha juntos. Exatamente. É. E aí o seguinte, vários desses certificados, eles são certificados utilizados para a NFE. Sim. Para nota fiscal eletrônica. Assim, como é que tu sabe disso? Né? Como é que tu sabe que são certificados emitidos para a NFE? Por incrível que pareça, assim, mais de 90% dos casos em que esses certificados estão expostos na internet, a culpa da exposição, né, dessa exposição com a senha e tudo mais, são de empresas que desenvolvem softwares que fazem emissão de NFE e de escritórios de contabilidade. Numa clara demonstração de negligência no cuidado com esses dados. Exatamente. Então só para refrescar a memória de quem lidou com um software de emissão de NFE na sua empresa ultimamente, ou mais recentemente, é o seguinte, quando se colocou o software, se colocou o módulo no ERP para emissão de NFE, ou colocou o módulo no sistema que lá já existia e tal, de vendas para fazer emissão de NFE, né? Uhum. O técnico lhe pediu, a pessoa que instalou o software, pediu, eu preciso do certificado digital. Aí, de novo, a gente sempre fala certificado digital, mas o que ele precisa é da tua chave privada. Ele não precisa do certificado digital, da chave privada. Que é o que acaba sendo entregue junto com o certificado. O certificado é público, todo mundo pode acessar ele, não tem problema nenhum. E essa chave privada, normalmente, e a gente já viu isso acontecer várias vezes, é enviada por e-mail com a senha. E aí depois, né, você acha que vai ficar no seu servidor, a empresa que é responsável por manter o software de NFE, ela resolve fazer uma cópia, sabe, sei lá por qual razão, backup, teste, etc., lá para os servidores dela. E leva junto o tua chave privada. E coloca a chave privada sem senha, coloca a chave privada com um arquivo com o nome da senha na mesma pasta, coloca a senha no nome do próprio arquivo. Então, é fato público e notório, qualquer um pode pesquisar no Google por isso, e vai encontrar vários. E mau uso disso, e aí, de novo, a gente não está dando ideia, né? Aquela velha história, quem achasse, não, vocês não deveriam estar falando isso, né? Então, vocês procurem saber a respeito de uma publicação, lá na época de 1700 alguma coisa, 1800 alguma coisa na Inglaterra, sobre como abrir fechaduras. Já se discutiu bastante isso, se deveria publicar, se não deveria, etc. Sim, né? sim. O fato é o seguinte, é possível, com essa informação, e os meus alunos, e obviamente eu dou uma orientação ética também, no, não só técnica, né? Claro. É possível, com essa informação, assinar documentos em nome de empresas. Sim. Isso não foi feito. Não, óbvio que não, mas... Isso não foi feito, mas o estudo está a demonstrar um risco bastante grande. Mas muito grande. Então, de novo, toda a cadeia esse Brasil, todo aquele controle, todo aquele cuidado, da emissão, etc, etc, etc. E as empresas geram um certificado digital, geram sua parte de chaves em um certificado digital, para NFE, por exemplo, passam para as mãos de alguém que está mantendo o sistema de emissão de NFE, que é apenas um dos sistemas que pode utilizar esse tipo de certificado. Sim, sim. E essas pessoas publicam na internet, com a senha, inclusive. E não são poucos, né? Não são poucos. É. Assim, no curto período que o pessoal fez o teste lá, assim, olha, quase 20 certificados foram encontrados. Quase 20 chaves privadas com senha. E isso que foi uma coisa assim que eles fizeram, foi uma coisa bem rápida, né? Tá se montando agora um esquema melhor para pesquisar isso. E acredito que vai ter muito mais. Muito mais. Sem contar a possibilidade, e a gente não fez esse teste, sem contar a possibilidade de se testar daqueles certificados que não estão com a senha junto, de se testar, fazer um brute force, né, que tu colocou, né? Se testar sim. Senhas fáceis. Um, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, assim por diante, esse tipo de coisa. E aí tu pode fazer o link com aquele caso da emissão do certificado, da primeira situação que nós comentamos, né? Aham, uhum, claro. Se estão sendo emitidos certificados com data de nascimento, né, eventualmente há um outro padrão para emissão de certificados para empresas, né? Eventualmente a empresa que emite esse certificado, utilizando o nome de a data de nascimento, também utiliza um outro padrão fácil. Então alguém sabedor desse padrão pode eventualmente ir tentando esse padrão. Número mas, claro. Do CNPJ, sei lá, sim. Qual é o outro padrão, né? Apenas sim, falo sim. Em hipótese, né? Mas essa questão é muito grave. Eu só quero retornar rapidinho à questão do sistema de NFE e da eventual, enfim, eventual técnicos externos, terceiros, configurando esses sistemas, né? O ideal é que haja uma segregação desse sistema dentro da empresa, né? Que o pessoal internamente faça a configuração na medida do possível sem passar essa chave privada e essa senha para a empresa que desenvolve software, justamente por esse motivo. É, né? Mas no final das contas, a forma como os softwares são desenvolvidos, eles não preveem, né, que os desenvolvedores ou a empresa que mantém o software não tenha acesso à chave privada, diretamente. Não, em algum possível, momento... Eles... É possível isso não acontecer, né? É possível isso não acontecer. Ó, se entrega o software em funcionamento e a própria empresa... faz a parte da configuração. Mas aí, por exemplo, aí quando é necessário uma manutenção, a empresa vai precisar acesso ao servidor. É, e se não tiver acesso ao servidor, a própria empresa que presta o serviço vai dizer: nós não conseguimos fazer porque vocês não deixam a gente acessar o servidor. Ou contratualmente ela exige o acesso à chave privada, por exemplo. Ou o próprio servidor, o próprio sistema, e ela vai ter acesso. O sistema tem acesso à chave, ele tem acesso ao sistema e pronto, acabou. Então, o que dá para recomendar para algumas empresas, para quem tiver tempo, né, alguns gerentes de TI erros, ou security officers, é procurem ver se o seu certificado, se a sua chave privada com o seu certificado digital não está exposto na internet pelo seu fornecedor de uma solução de NFE. Vai ter que fazer uma investigaçãozinha na internet, vai ter que perder um pouco de tempo, mas se você verificar isso... cobre a responsabilidade dessas pessoas. É que o software de NFE, de regra, ele não é algo muito complexo, né? Ele recebe dados de um RP, por exemplo, e gera um XML com alguns parâmetros a serem seguidos. Basicamente é isso, né? Sim, basicamente é isso, mas a questão toda é que a responsabilidade pela chave privada, em tese, ele é a única e exclusiva do titular. Claro. E ele está compartilhando isso, ele está emprestando isso para um terceiro. Sim, que não deve acontecer. Exatamente, mas acaba acontecendo. É. Até por, né? E aí esse terceiro, ele não tem nenhum tipo de cuidado. De cuidado com essa chave privada. E muito menos formalizado. Olha, tu está recebendo uma cópia da chave privada. Em caso de aparecer alguma coisa assinada, tu vai ter que responder também. Não, não tem como fazer esse link. É que nem os carimbos japoneses, aquele que a gente citou lá no... Sim, sim. Nos episódios 7 e 8, que é o Hanko. Uhum. Que você vai até o Japão, você vai lá, faz um carimbo. Esse carimbo vale, que é o Hanko, ele vale como... Ou Hanko, aí não sei. Ele vale como sua própria assinatura. Então você tem que tomar cuidado. Se você emprestar o carimbo para alguém, alguém vai lá e assina por você. Sim. E a questão do certificado digital com a chave privada é justamente isso. Você não está nem emprestando, você está copiando, você está dando uma cópia do seu carimbo. Claro. E aí o que essa pessoa assinar com essa chave privada que você entregou vale como sendo... Né, você assinou. Uhum. Né? Foi você que assinou. E essas e várias dessas empresas de contabilidade, empresas de emissão NFE. Que desenvolve software de emissão de NFE, estão expondo os seus clientes, colocando na internet, publicamente disponível, a chave privada com a senha. E imagina as situações, né? poder emitir notas, poder assinar documentos, assinar contratos, assinar orçamentos, acessar a receita. Receita, né? E um eventual até caso de violação de sigilo fiscal, por que não? Acesso a declarações. Então, quando a gente fala sobre essas situações de vigilância, de governos, a gente tem que se dar conta, tem que olhar para o próprio umbigo, que há uma série de situações ridiculamente fáceis de se resolver, né? Ou que envolvem erros monstruosos, né? Eu acredito, porque o que acaba acontecendo é um servidor web mal configurado, que é utilizado também para backups da própria empresa, e esses backups acabam de forma, acredito eu, né? Eu imagino que não seja voluntário isso, né? Mas de forma involuntária acabam expondo essas chaves privadas, como a gente falou até aqui. Mas é um erro grotesco, né? Uma eventual perícia que avalie essa situação vai apontar que é um erro gravíssimo, assim, não se observou o mínimo de cuidado possível ao fazer backup de uma chave privada com a senha em um servidor web mal configurado, porque é isso que aconteceu no final das contas, né? É, exatamente. É, eu não vou dizer nem mal configurado, porque em alguns casos são dá para ver que há intenção, tá? Em alguns casos você tem lá pastas, empresa tal, tem pasta clientes, aí você entra na pasta clientes e lá tem um monte de cliente com cópia de vários sistemas e com tudo, arquivos de configuração e tudo mais, inclusive com as chaves privadas e as referidas senhas. É, Vinícius, e aí dá para encerrar com a nossa pergunta, né, que deu título a esse episódio. Vamos levar a sério? Vamos levar a certificação digital a sério? É. Será que não é hora de levar isso? Já não é hora de levar isso a sério? É aquela velha história, cara. O Schneier já tá, apesar do cabelo comprido dele, ele tá ficando careca já, de tanto repetir. Né? E vários outros pesquisadores da área de segurança escreveram já em seus livros, em seus artigos. O grande problema que nós temos com a criptografia, além de quando ela é mal empregada, né, é mal utilizada, a forma de implementação é ruim, por exemplo, é o gerenciamento de chaves. Esse é o grande problema, porque os algoritmos são seguros, é difícil ou praticamente impossível de quebrar e tudo mais, mas as chaves, o gerenciamento de chaves, onde é que tu guarda a chave que foi usada para criptografar um determinado conteúdo, como é que tu protege essa chave? Esse é o grande problema da criptografia. Uhum. Tanto que, por exemplo, a NSA lá, entre os vazamentos do Snowden, eles não tentam quebrar as coisas. Eles tentam conseguir as chaves. Sim. Consegue a chave, pronto. Então, quebrar hoje não é... Alguns algoritmos não é possível. É seguro, sim. Acontece que você tem a chave, já era. E aí, existe... E isso eu falava lá antes de sair a MP2200. Eu dizia isso para os meus alunos. Nós temos os algoritmos criptográficos. São seguros? São. Os algoritmos são seguros. Mas a gente tem o problema da geração das chaves, do gerenciamento dessas chaves. Ah, esse é o ponto fraco. E aí, o que até então era ônus, né? O ônus da prova era de quem queria dizer que tu assinou, não, o Guilherme assinou um documento, então eu tenho que provar que o Guilherme assinou aquele documento, né? Tem que levar para um perito, etc. E aí se inverte, ou seja, utilizando a tecnologia de certificação digital, e aí todo mundo diz que isso é invulnerável, falácia da invulnerabilidade, né? Sim, todo mundo diz que isso é invulnerável, que é super seguro, que não tem como quebrar, e todas as autoridades certificadoras colocam isso no seu site. Todas elas colocam isso no seu site. Isso é uma mentira deslavada. Desculpem o termo, mas é. Tá? Dizer que é 100% segura, dizer que não é possível quebrar... Garantir a segurança. Garantir a segurança. Isso é mentiroso. Aí, ouçam lá a falácia da invulnerabilidade, episódio anterior. Tá? Colocam isso lá... E inverte todo o ônus da prova. Assim, olha, agora, já que tu tem um certificado digital, quem tem que provar que não foi... Que não foi tu que fez, é tu mesmo. Sim. Tu vai ter que chegar lá e dar um jeito de provar que não foi tu que assinou aquilo ali. Não, e se tu levar em consideração um processo judicial onde os envolvidos e os juízes não entendem essa a dinâmica desse funcionamento, eles podem ser levados ao erro, no caso, ao achar que o simples fato do uso da certificação digital em um software inseguro ou em um software ruim supriria os problemas de segurança claro. Do software. E isso é um erro absurdo. É absurdo. E o pior, não só eventualmente algum juiz não entenderia isso ou não teria essa noção, como os titulares dos certificados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, não têm noção real do que tem na mão. Do risco. Exatamente, do risco, do valor daquilo que ela tem na mão. Claro. O quanto vale aquele certificado digital. E aí... Toda essa a panaceia da certificação digital, que resolve tudo, né? Resolve o problema de todo mundo. Sim. Resolve todo o problema da segurança. Viva o certificado digital. Vai por água abaixo com autoridades certificadoras gerando certificado do jeito que a gente falou agora há pouco, com empresas colocando certificado digital na internet. Chaves privadas. Né? Desculpa, as chaves privadas na internet. Então, essa falta de compreensão, né, da seriedade do que é uma chave privada ou da vulnerabilidade do ambiente é o que me preocupa. Ou seja, ao mesmo tempo que o titular não tem compreensão, né, do risco que ele corre com relação ao gerenciamento da chave, ao mesmo tempo é imputado a ele a única e exclusiva culpa por assinar alguma coisa, responsabilidade por assinar alguma coisa. Prova, né? Sendo que, nesse último caso, outros envolvidos acabam tendo acesso também, seja a própria AR, ou seja, esses postos de atendimento avançado, ou seja, os prestadores de serviço têm acesso à sua chave privada. Ou seja, é uma irresponsabilidade jurídica, no caso. Né? Exatamente. Está entregando um cheque em branco para uma série de pessoas aí, fazendo o que entenderem. Exatamente. E aí é o seguinte, o que vai acontecer, ou nós vamos ter que esperar acontecer, desse pessoal que já faz fraude de N maneiras na internet? Nós vamos ter que esperar eles começarem a catar as chaves privadas das pessoas, começar a roubar isso das máquinas das pessoas, né, através de malware, ou baixar isso dos sites dessas empresas de contabilidade e software houses que não tomam o mínimo de cuidado com a segurança alheia. Né, e comecem a fazer fraude usando isso, para daí a gente começar a ter uma preocupação com relação a isso. Vamos tentar fazer. Vamos tentar. O que a gente está tentando fazer aqui é se antecipar a isso. Claro. Né? É chamar a atenção de quem nos ouve, né, para que se antecipe a esse problema, porque vai acontecer. Ah, mas eu porque. Não vai acontecer porque a gente falou, vai acontecer porque está disponível na internet, mais cedo ou mais tarde, né, alguém vai começar a utilizar isso. É verdade. Vamos começar a levar a sério a certificação digital? Vamos levar a sério. Vamos começar a levar a sério a segurança? Vinícius, antes da gente encerrar, então, eu quero lembrar, e a gente precisa lembrar sempre, que é fundamental para nós a participação dos ouvintes, seja por meio de perguntas, de críticas e até por meio de sugestões de temas. Então, a gente fica à disposição de todos pelo Twitter, que é o @segurançalegal, pelo e-mail, que é podcast@segurançalegal.com, e também pelo Facebook, que é www.facebook.com/segurançalegal, todos, evidentemente, sem cedilha. Então é isso, Vinícius. Agradecemos, e eu agradeço a atenção de todos e a audiência de todos, e nos encontramos no episódio 40 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.